dentro de gesso. Aqui o bagulho é diferente. Cagueta aqui, cê tá ligado, né? Fisionomia do rap, é Tocantins, Core, química perfeita, DF. É assim. Você que mora na quebra e só vive nas costas dos outros. Te falo, cuidado, moleque, você pode ir pro fundo do poço. A corda só quebra pro lado mais fraco. Você sabe bem, periferia, cagueta, nunca se dá bem. Então pra que ficar vacilando, falando, queimando o lado dos outros pra ganhar dinheiro e fama? A mim você não engana com seu papo de chegado. Cola na banca sempre noiado, os bandos não dão atenção. Tiro de lado, já sabe que é só mais um B.O. que vai ser enquadrado. Ninguém confia nesse tipo de gente. É tipo cobre serpente, só dando um bote pra se aliviar. Te falo, moleque, é melhor vazar pra sua vida não encurtar, porque os mano tão ligados. Que tipo de homem que é você que derruba a casinha dos outros, só pra crescer? O recado que eu deixo, eu falo pra você: desembaça, Zé Povinho, ninguém gosta de você. Pode crer, mano, estamos de volta pra somar, certo? FDR é a sigla, Core DF, química perfeita. É nós, moleque, trincando na cena. É muita treta, desembaça, desembaça, cagueta. Desembaça, ha, desembaça. Ninguém aqui é cagueta, pra morrer de graça. Desembaça, ha, desembaça. Ninguém aqui é cagueta, pra morrer de graça. Desembaça, ha, desembaça. Ninguém aqui é cagueta, pra morrer de graça. Desembaça, ha, desembaça. Ninguém aqui é cagueta, pra morrer de graça. O meu vocabulário vai abalar as estruturas, bem longe das algemas, quem põe a vida dura. Eu vou seguindo no rap, pois esse é meu destino. Guiado por Jesus, maluco, vou prosseguindo. Intrusos na quebrada, um mapa de atrasalado, querendo me derrubar, parceiro, eu tô ligado. Agora tô de volta, no corre firme e forte, então se liga na minha rima. Eu vou seguindo em frente, se não tá do nosso lado, desembaça, sai da frente. FDR é a sigla que predomina os quatro cantos da perifa. É quem dita rima, esse é meu dialeto. Quem não gostou, eu só lamento. Estou em busca de algo, esse é meu juramento. Caminha com humildade, respeito é necessário, o conceito está aqui. Nisso eu tô ligado, nascido e criado no gueto, presenciei várias fitas. Na mira da quadrada, os covardes se identifica. Se a carapuça serviu, então guarde pra você, pois esse é o momento de retroceder. Os olhos estão atentos dos manos da quebrada. Não vou falar de novo, aí desembaça. Os olhos estão atentos dos manos da quebrada. Não vou falar de novo, aí desembaça. Desembaça. Desembaça, ha, desembaça. Ninguém aqui é cagueta, pra morrer de graça. Desembaça, ha, desembaça. Ninguém aqui é cagueta, pra morrer de graça. Desembaça, ha, desembaça. Ninguém aqui é cagueta, pra morrer de graça. Desembaça, ha, desembaça. Ninguém aqui é cagueta, pra morrer de graça. Cagueta na quebrada sempre se dá mal, pois aqui na nossa área, maluco, é diferente. Caguetou, desandou, pum! Bala no peito, pois os mano tão ligado no tipo desse cara. Não é sangue bom, só quer te ver na vala. Tô de olho no pilantra, eu também sou sangue quente. Vai, desembaça, fica longe da minha gente. Nem me envolve nessas fitas, sai fora sua zica. Bico sujo na calada, sempre dá mancada. Quer ser o bambambam, mas aí não tá com nada. Os que colam ao seu redor, já sabe que é um B.O. Já tão sabendo que tipo de homem que é você. Tu vai ficar sozinho, cuida pra não morrer. Já tão sabendo que tipo de homem que é você. Tu vai ficar sozinho, cuida pra não morrer. Desembaça, Zé Povinho, ninguém gosta de você. Desembaça, ha, desembaça. Ninguém aqui é cagueta, pra morrer de graça. Desembaça, ha, desembaça. Ninguém aqui é cagueta, pra morrer de graça. Desembaça, ha, desembaça. Ninguém aqui é cagueta, pra morrer de graça. Desembaça, ha, desembaça. Ninguém aqui é cagueta, pra morrer de graça. É isso aí, pode crer, certo? Pode acreditar, irmão. Do Tocantins, é a Brasília. E aí, Gore, química perfeita, mano, é contigo. Tamo junto. É nóis, irmão, manda sua ideia aí, pode acreditar. Desse modelo. Tem cagueta na quebrada. Aí cabrito desembaça. Respeito aqui prevalece, melhor tu se cuidar. Fisionomia do rap representa o lado de cá. Zona sul de Tocantins, quebrada louca, bom lugar. Seja na norte, leste ou oeste, tem que saber chegar. Das antigas que é nós, compadre vai vendo a cena. DF em torno sul, maloqueiro então sustenta. Só tem moleque doido nos prevos, só vai dar nós. Quem é louco tá com a firma, faz barulho e solta a voz. Aqui é química perfeita, gingado de vagabundo. Dá um bico nos falantes, treme terra, treme tudo. Aí, véi, não sei se tu entendeu a parada, tá ligado? Mas o recado foi dado. Fisionomia do rap, Tocantins, gole, química perfeita. Valeu a consideração, véi, vem que é nóis. Desembaça, ha, desembaça. Ninguém aqui é cagueta.